Boa noite a todos. Mais uma vez, responder os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma vez recebendo o gentil convite do nosso querido irmão Eliseu. Está sob a proteção amorosa da nossa querida Aida. Aide. Isabel. E agora Isabelita. Agora a Isabelita também está aqui conosco, quanta honra reencontrar alguns amigos que já falamos da vez passada, estar aqui sobre a proteção amorosa também do nosso querido Dorgival e sua família, nossa querida Marlene, que tem tratado de mim tão bem, dizer para vocês a minha grande alegria de poder falar numa casa que tem o nome de Bezerra de Menezes, esse que foi o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, em sua época, espírito protetor da divulgação da doutrina espírita, conciliador, que nos ajuda a todos nós trabalhadores. Então, nós vamos hoje contar com a proteção desse espírito amigo, buscar em Chico Xavier outra grande luz, outra grande estrela que desceu à Terra para nos ensinar a humildade, buscar em Allan Kardec, no Evangelho de Jesus, maneiras, ferramentas para nós trabalharmos o amor e as dificuldades da convivência na casa espírita. Será o nosso tema de hoje. Então vamos iniciar rogando a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe e nos deixe em sua paz. O Espírito Ramédio, através de Francisco do Espírito Santo Neto, médium da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, faz uma afirmação bastante curiosa. Ele nos diz que somos todos incomparáveis, que os seres humanos somos incomparáveis, que a nossa única semelhança é a nossa diferença. Djalma Argolo, palestrante da Bahia, brinca dizendo que Deus é um péssimo matemático. As pessoas ficam surpresas. E ele explica dizendo que Deus é um péssimo matemático porque ele só sabe contar até um. Ele cria um e em vez de fazer dois, três, quatro, cinco iguais àquele, ele cria mais um e mais um e mais um. Deus só sabe contar até um. Nos faz todos diferentes. Carl Gustav Jung, o famoso psicanalista, dizia que nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, tentando nos amoldar ao que a sociedade, ao que a família espera de nós. Sabotamos muitas vezes as nossas potencialidades, as nossas individualidades. Os talentos que o Pai nos confiou, nós soterramos-los para não sermos criticados. Então hoje nós vamos explicar aqui, nós daremos a solução para vocês nunca mais serem criticados na vida. Quem ficar até o final da palestra, aquele que perseverar até o final será salvo das críticas. E eu queria perguntar a vocês, por que é tão difícil conviver? O que é que vocês acham? Por que é tão difícil conviver? Porque nós somos todos diferentes. O que mais? Nós não aceitamos, queremos impor o nosso ponto de vista às outras pessoas, porque nós sabemos o que é a verdade, não é? E o Espírito Humberto de Campos, em uma das suas obras trazidas por Chico Xavier, diz que nós espíritas não vivemos como espíritos. O espírito chega na reunião mediúnica e fala isso para os médiuns. Vocês falam que acreditam na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, mas vocês não vivem como espíritos. Vocês vivem como seres presos à matéria. Ainda tem uma chance. Pelo nosso... egoísmo. Orgulho. Orgulho. Egoísmo também, mas sobretudo orgulho. Então, esses são vários motivos por que é tão difícil conviver. Vejam que não é porque nós não amamos as pessoas.